Patinho, boa noite, nós estamos em edificação, autorizado via chegada da Medina, termínio de voo 050. Obrigado, boa tarde. Alunos 245, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada voo MED 1, permissão de voo 060. Atenção Lima, Tapatio, controlador de instruções em passo, desesperador de instruções e ajuste no 09, autorizado final do procedimento de MSX Rio, passo estabilizado. 3345, reduza para 2502. está aqui, me chama a torre número 895. Alguém 9345, daqui para 2010, autorizado o final do procedimento de emergência de Ferreira, passo estabilizado. Sim, senhor, autorizado o final do passo estabilizado. Azul 9245. Azul 9245, chama a torre, número 895. 2895. Tá, Azul, boa noite, Azul 9245, estabilizado, final 1 no Azul 9245, continua com o sinal de aguardando, 9245. e pouso autorizado, pistola 0, vento 180 graus, 7. Livre pouso 9245. Direita, chama 2-1, azul, é o 275. 62. Salvador, Eltan 3662, estabilizado no West Ray, Resolve. 3662 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 80 graus, 7 marchas. Depois pouso no 0, Eltan 3662. The message to 0 Scotia, please via Bimod 1. Arrival descent at level 050. 4-4, autorização, autorizado de chegada por mais de um, para o nível de voo 050. pela detalhe, se conheci o nome da espécie na minha casa. Estou chegando 9h30, minha chegada é Bomé de 1, 2 1 0 5 0.